macaquinhos e garotinhas, cuidado onde pisam no circo. Muita maldade assunta. Palhaçada muito mal, palhaçada muito mal, palhaçada muito mal, palhaçada muito mal, palhaçada muito mal, palhaçada, palhaçada muito mal. Chute explosões estratosféricas. Eu estou de costas de uma lotérica. Disseram que eu não ganho prêmio, mas mesmo assim estou com dinheiro. Estou multiplicando minhas notas, eu investi em uma fazenda de carneiro. Mas preferia eu chamar as e-mails. Você está louca, garota. Se você pensa que eu não irei trocar suas roupas, você não vai sair na rua assim comigo não. Se outro cara olhar pra você, eu vou dar um tiro nele como se eu fosse um palhaço da vida de escravo. Você acha isso muito maligno? Espere até ver o que aconteceu com seu tio que não quis jogar tagging comigo. Ele foi explodido. Ele foi fumado e comido. Pirulito pra uma senhora de idade. Eu batendo de volta porque foi com uma vontade. Depois ele foi dar uma volta no carro palhaço pela cidade. Garota se conhece a velocidade. Eu falo do meu carro de cega com a intensidade. Próximo no convite da minha magnilidade. Tá sobrando essa estrada, eu sou por uma carne. Até assombrado tá tipo um skin crawler. Eu corri, eu tô tipo Paul Walker. Tinha um litrão no bar de Johnny Walker. Mafa e andando de carro. Todo dia eu percebo inconsistências ao meu redor. Nem faço regulagem dos freios porque eu não sei frear. Eu só sei acelerar. Assombrosamente rápido com o meu nós. Meu carro sai voando, parece que tá falando comigo. Eu escuto a sua voz. Ele tá dizendo: estou sem freios, Patati. Pare se você é apenas um carro e carros não falam.